Ride 'em, cowboy! E começa o novo turno aqui no Jogatina VG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e... Fala galera, aqui é o Snake e eu pensei exatamente a mesma porcaria de entrada, então vai se ferrar. Toma. Só toma, toma e vai tomando. Todo dia um 7-1. E aí galera, aqui é o Excel e... eu vou botar dinamite na mesa. Ai, carai. Cara, dinamite é uma desgraça, cara. Mas ela é o caos na mesa, né? Isso que é bom. O... caos. Bom, hoje estamos aqui reunidos para gravar a respeito de um jogo clássico aqui já no Brasil, até porque teve lançamento oficial aqui, que é o Bang, esse jogo maravilhoso que mistura muitas delícias do Velho Oeste com cartas aleatórias e muitas funções. A gente delícias vai falar isso do logo. Velho Oeste, a gente vai tomar uma salsa parrilha, vai comer umas paradas. Isso, vai começar a fazer um tour gourmet aqui no salão, sabe? Ah, tá. Vai rolar até uma Anitta no meio do caminho. Eita porra. Bom, Bang, filha da puta. Bom, a gente vai falar mais sobre Bang logo após o tie de comentários e a gente volta já já. Sejam bem-vindos à sessão de comentários do podcast Jogatina BG e o feedback relativo ao último programa de número 14, falamos sobre jogatinas para os jogos citados. Twilight Struggle, teve Arcadia Quest, Zombicide, teve muitos jogos maravilhosos, Flashpoint também, né? Tem um jogo aí que tivemos comentários a respeito dele, que já vou ler aqui pra vocês a sequência. Mas antes, recadinho das redes sociais. Siga a gente no Twitter, @jogatinaBG. Tem nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinaBG. O facebook.com/jogatinaBG também é a nossa fanpage lá. E também temos nosso canal no Ludopedia, pra você saber mais novidades que a gente posta por aqui, certo? Só um breve comentário, né? A gente tá falando sobre Bang nesse podcast, e eu já fiz o overview de dois dos jogos citados aqui, que é o Bang Dice e o Bang Duo. Então vai estar linkado abaixo no post desse episódio, certo? Primeiro comentário aqui é do Noobslack, e ele comenta o seguinte: tava de férias e fiquei sem comentar um tempo, mas tô acompanhando vocês sempre. Ótimo cast, como todos os outros. Me interessei muito pelo Flashpoint, vocês me convenceram a comprar. Apesar de parecer uma temática interessante, só pela capa ele não me despertou interesse, mas depois desse podcast, tá na lista. Abraços e continue com esses cast jogatinas que são muito divertidos. Então, novamente, obrigado, Noobslack, pelo comentário. Realmente, eu também fiquei mega interessado no Flashpoint. Vai estar no futuro aí na minha lista de interesse também. Vou ver se eu compro ele até o final do ano. Até porque meu perfil de grupo é bem diferente do Cabeça, né? Que é mais cooperativo, mais interativo, né? Além disso, a gente teve também um comentário do Jean Correia, lá no e-mail, a respeito do programa do Board Lab, que a gente falou sobre o Pimp My Bite. Ele mandou o e-mail, e eu tava de férias, então acabou caindo no limbo, mas esses dias eu respondi ele. E eu vou responder aqui. Pra quem não ouviu o podcast, né? A gente criou uma ideia de board game no intervalo de 30 minutos e saiu aquele resultado lá com o jogo Pimp My Bite, com uma temática de indústria de eletrônicos, uma coisa bem interessante. E ele comentou o seguinte: galera do Jogatina BG, esse é o primeiro episódio do Board Lab, foi incrível. Para desmitificar a criação de jogos analógicos, cabeça pensantes e ativas vão longe. Vocês disseram no início do episódio que essa ideia do Board Lab veio de outro podcast finado, mas não consegui entender o nome. Poderia me dizer qual é esse podcast pra poder acessar? Parabéns pelo trabalho, sucesso, Jean Correia. Jean Correia, primeiramente, obrigado pelo comentário. Segundo, né, perdão pelo vacilo de demorar pra responder. Esse podcast que a gente citou é o New Game. Ele ficou durante um tempo lá no Level Mais, que era um antigo blog nosso, e acabou se perdendo no limbo, porque o blog acabou e a gente não salvou nada daquele conteúdo. Se eu, caso encontrar alguma coisa com as pessoas que participavam, gravavam lá, eu vou tentar subir pelo menos um drive pra você baixar e escutar. Foram, acho que, uns 9 episódios, mais ou menos. Mas então, se eu puder achar, eu vou tentar colocar aqui pra vocês escutarem, se vocês quiserem, claro. Bom, então é isso, gente. Novamente, obrigado pelo feedback de todos. Continue comentando. Espero que vocês gostem desse episódio um pouquinho curto do que o tradicional. Então é isso. Continue com o podcast. E Então, vamos aqui falar a respeito desse jogo que foi lançado em 2002, olha só. E eu quero a premissa desse jogo pelo Excel. Excel, qual que é a premissa desse jogo maravilhoso? Cara, esse é um jogo focado no estilo Velho Oeste, em que você vai fazer o papel de um aventureiro do tempo do Velho Oeste, cometendo altas loucuras e tentando eliminar os seus concorrentes. Eu chamei o Excel, não o cara que chama a Sessão da Tarde, cara. Então, pessoal, esse é um jogo baseado no Velho Oeste, em que você vai assumir o papel de uma profissão, tendo ali xerife, o ajudante do xerife, fora da lei, renegado. Alfaiate, coveiro. Uhum. E cada uma dessas profissões vai ter um objetivo específico em que você vai ter que preencher certos requisitos para ganhar o jogo. E essa é a premissa. Como é um card game, você vai estar sacando cartas, né? Uhum. Baseado nelas, você vai fazer algumas ações. Sim, o que é interessante dele, assim, pela temática, né? É só rapidamente uma ficha técnica aqui. É um jogo de 4 a 7 jogadores. Como o Excel mesmo disse, né? É um jogo que você tem um ambiente de Velho Oeste. E as mecânicas você utiliza muito seleção de cartas e jogadores com diferentes habilidades. Só um comentário bem rápido, né? A arte maravilhosa desse jogo. Eu gosto muito da arte, que é do Alessandro. Eu não, com certeza não vou falar o nome dele certo, que é o Pierre. Não sei o nome dele. O jeito de falar é com a mão fazendo uma coxinha e cantando. Alessandro! Entendeu? Assim? Sim, Alessandro. E o Emiliano Xiarra, no caso. Com a mão de coxinha, senão não funciona o sotaque. O sotaque só funciona por causa do trigger da mão, né, cara? Exatamente. O jogo, ele tem... Já pra gente meio que adiantar algumas coisas aqui, o jogo tem 3 tipos de decks de cartas, no geral, né? Baralhos ali. Uhum. O primeiro baralho que a gente tem, é como o Excel disse mesmo, são as funções. Zé, você lembra quais são as funções, exatamente? Nós temos o xerife, né? Que alguém Sim. tem que ser alguma coisa nessa coisa. O... Tem que ser alguma coisa nessa coisa. Perfeita, a frase, isso! Assim, aqui, né? O cara tá com inabilidade de gravar podcast já, olha aí. Eu esqueci. Não, eu queria só fazer uma pequena homenagem ao amigo nosso. Mas enfim. O delegado, né? Que seria o auxiliar do xerife. Também conhecido como vice. O vice-deputado, não, pera. Deputado não, a gente fala. Deputy. Só que como deputy. Tá em inglês e espanhol a carta, galera. Vem como a gente ficava sacaneando falando que era o vice-deputado. Vice-deputado, mas é correção, não é espanhol, no caso é italiano, né? Porque essa temática de West Spaghetti, isso, né? Isso, italiano, desculpa, eu pensei em um, falei outro. Aí temos os vilões, que é justamente os bandidos e o renegado. O rei do gado que a gente chama, né? Rei do gado. Cara, é sempre, toda vez que a gente vai jogar, é rei do gado, né? Mas a gente começa, sou desse chão, e começa assim, sabe, jogar as cartas. Esse jogo, pelas cartas que tem em italiano, cara, tem muita piada, que é o macaco, tem. Que é o mancato. Isso, a gente vai falar a respeito delas. Isso. Bom, Snake, a gente citou a respeito dos papéis, mas a gente não falou qual que é as condições de vitória desse jogo, né? Exatamente. O que consiste do papel do xerife, né? É proteger os seus delegados. Uma coisa importante de se dizer das funções que tem, o xerife é o único personagem que é revelado. Sim. Temos os outros 3, né? Que é o deputado... O deputado... O deputado é o vereador e o senador. Não deixa de ser ladrão, né? Quero jogar só assim da próxima vez, cara. Fodeu tudo. Ai, ai, ai, cara. O delegado, os vices fora da lei e o renegado, eles... Você vê a sua função, só que você não revela. O xerife, ele tem que tentar proteger os seus delegados sem saber quem eles são. Em contrapartida, os bandidos matam todo mundo. O delegado tem que proteger o xerife e matar os bandidos e o renegado, sem ordem. Sim. E a função mais difícil de todas é a do renegado, que ele tem que matar todos os personagens e, por último, fazer o grande duelo com o xerife. Exato. Diga-se passagem que é uma das paradas mais difíceis de fazer, mas quando você faz, dá aquela glória, sabe? Aquela catarse. Cara, é que o renegado, você tem que saber jogar. Você não vai conseguir fazer nada tentando, por conta, matar todo mundo. Você tem que ir equilibrando e ajudando, na verdade, o xerife e os delegados, fazendo eles acreditarem que você é um deles, pra daí depois você torar o backstab pau. Na hora certa. É, exato. A única chance real do renegado ganhar é sobrar ele e o xerife pra um duelo. Sim. Aí que entra uma mind game, assim, estilo Resistance ou Battlestar Galactica, que você tem que se fazer de bonzinho, né? Pra você não entregar de cara que você é o bandidão da coisa. Senão o xerife matando o renegado já acaba o jogo, né? Alguma parada assim. Acaba o jogo pro renegado só, ele continua no jogo normal. O renegado, uma vez que mata o xerife, assim, ó, as condições de vitória, né? Isso. O xerife tem que matar todo mundo que é fora da lei, incluindo o renegado. Os fora da lei tem que matar o xerife. Alguém mata o xerife, os fora da lei, todos eles ganham. O vice, ele tem como objetivo proteger o xerife e fazer a mesma função do xerife, que é matar os outros fora da lei. E o renegado, como se disse mesmo, a função mais difícil, matar todo mundo e deixar por último pra matar o xerife, que é a função bem difícil. E uma coisa muito interessante desse jogo, que o Snake disse mesmo, o único papel que é revelado é o papel do xerife. E tem uma coisa ainda mais interessante, que são a posição de cada um jogando na mesa, porque o jogo roda no sentido horário, ou de horário, dependendo como você quiser, mas normalmente no sentido horário, e cada jogador, na sua vez, vai fazendo ação e vai passando. Então, a ordem de onde você tá é muito importante, porque mais pra frente, quando a gente falar um pouco mais de mecânica, tem a questão da distância. Não necessariamente o xerife vai poder sair matando todo mundo, porque ele tem uma questão de uma regra de distância onde ele pode alcançar. Então, essa questão também é importante. Então, às vezes, tem dois vices do lado e ele quer, ah, vou dar um tiro em alguém só por bonito. E ele vai lá dar um tiro no vice sem saber, sabe? Uhum. Então, essa coisa da ordem onde você senta na mesa também é muito importante. Por exemplo, se você é o renegado e você é o último a jogar, você se fudeu. Porque até lá você vai levar tanto tiro... Tiro de graça. Não, e assim, aconteceu várias vezes, assim, com a gente jogando. E a pessoa que ia jogar por último, chegou na vez dela, ela morreu já, sabe? Falando das funções, vamos pular agora pros personagens. Eles são personagens com diferentes habilidades, que é onde tem o flavor do jogo, né? Tipo, tem aquele saborzinho, porque não é só aquela questão de você usar armas iguais. Você tem as habilidades diferentes pra cada um deles. E eles têm, dependendo do que for, acho que só tem duas cartas que tem personagens com 3 de vida e os outros são personagens com 4 de vida. E um detalhe, o xerife, como ele é revelado, ele ganha um adicional de vida, né? Que ele fica normalmente com 5 ou 4 ali, dependendo do personagem que ele pega. Isso. E os personagens que tem, cada um deles, eles têm referências à cultura pop, a referência até mesmo à história, né? Por exemplo, o caso da carta Willy the Kid, que é direcionada ao Billy the Kid, né? Billy the Kid, terrores aí. Foi um fora da lei, até essa questão, né, do Billy, Willy, né, vocês tinham comentado uma vez que é diminutivo, né? Sim. Ele foi um cara jovem e ele, a forma de assalto dele era muito, era fora do padrão da época, tá ligado? Era uma parada muito explosiva, muito violenta, sabe? Não, e tinha um lance também dele com gado, né? Cara, agora eu não lembro como que, o que que ele assaltava em si, mas é, a fama dele foi justamente essa questão de ele chegar metendo o pé na porta, a mão na cara, tá ligado? Você quer dizer que ele inventou a Blitzkrieg? Olha! A não ser que sejam corvos ou urubus carregando bombas, talvez. Dependendo da bomba que você quiser. Mas assim, se você for olhar na questão dos personagens, ele tem diversos personagens. Tem personagem feminino, tem personagem com habilidades muito, muito legais. Os personagens, por exemplo, que eu mais gosto é aquele que quando você dá um tiro, né? Você tem que gastar duas cartas de Mist pra você evitar o tiro dele. Que é o Slab the Killer. Kit Carson. Ah, ué, Slab the Killer. É o Slab the Killer. Kit Carson é outro. Então tem vários personagens, eles são excelentes, assim. Então a parte do jogo também que é o core dele é a questão dos personagens ter habilidades específicas. Qual que é o barril humano mesmo? É o barril humano. Putz, eu sempre esqueço o nome dele. O Jordan Ice. É o que tem o nome mais diferente. Cara, Jordan Ice, ele é o barril humano. A gente vai explicar por que barril humano. Falou do baralho dos personagens, e agora a gente vai pro baralho das ações e eventos possíveis que ocorrem durante o jogo. Não é necessariamente os eventos que a gente vai citar mais pra frente nas expansões, mas aí entra aí as cartas, né? Porque o core do jogo também entra o que você pode fazer durante o jogo, né? Snake, como que funciona um turno de um jogador no Bang? Um turno de um jogador do Bang, ele vai fazer o seguinte. Ele vai comprar duas cartas no começo do jogo e ele vai decidir se vai equipar algum equipamento, recuperar vida e, eventualmente, dar um eventual disparo. Só que sim. Tirando o Willy the Kid e uma arma em específico, que é a Vulcano, você pode só disparar um Bang por vez. Você vai disparar um Bang, vai escolher o seu alvo, né, da direita e da esquerda, de acordo com a sua distância. Uhum. O alvo vai descartar um Mancato, né, um Miss, pra justamente desviar daquela bala. Que a gente chama bala. De macaco, né? De macaco, exatamente. Sim, que a gente coloca o macaco na frente da bala. Exatamente. E depois disso, vai passar a vez pro próximo jogador. E esse vai sendo o ciclo da vida. Tem tem alguns detalhes, né? Por exemplo, no Excel, que tem a questão de quantas cartas você pode ter na mão baseada na sua vida, né? É, isso é um meio de não equilibrar o jogo, mas é fazer com que o jogo acabe mais rápido. Porque conforme menos vida você tem, menos cartas você pode ter na mão no final da sua vez. Então, aos poucos, você vai ficando limitado, sem recurso, e eventualmente vai terminar saindo do jogo em virtude disso. E até o Snake citou, né? Por exemplo, você pode dar um disparo baseado na sua distância de arma. Só que, como a gente disse, né? Tem vários equipamentos de armas que aumentam a distância, né? Você, por exemplo, tem uma arma inicialmente que é a Colt 45, né, Snake? É, agora eu não vou lembrar qual acho que é a Colt. É a Colt alguma coisa. Que é o alcance 1. Você pode atingir o jogador da esquerda ou da direita, então aquela posição na mesa onde você senta é muito importante. E se você pega uma arma com 2 ou 3, ou até 5, né, que tem algumas espingardas malucas lá, que você tem uma distância fodida. As Winchester, carabina. É, Winchester, isso. Você pode atirar até 5 de distância. Mas se você começar a reparar, por exemplo, o jogo vai ter 7 jogadores, né, a caixa básica, você fala, mas por que que eu preciso de uma arma até 5 de distância? Porque daí entra algumas outras cartas de equipamentos, né? Por exemplo, o cavalo, que te aumenta a distância em relação aos outros jogadores. Você tem o scope, que é você diminui a distância pra você enxergar os outros jogadores, tem, né? Tem personagens que ele, por conta, já aumenta 1. Então você pega um cavalo, ele fica 2 de distância. Isso é muito, muito legal. Tem mais coisas interessantes. Por exemplo, tem o evento do Indian, que vem os índios, você tem que dar um bang ou você leva um de dano. O Indian, essa daí, ela é bem contextualizada, né? Porque sim, é como se tivesse uma raid de índios. Raid. Atacando. Sei lá qual que seria aquilo, um ataque. É, mas a raid é uma boa. É uma raid. E você, naquela situação cercado, você tem que dar um bang, senão você toma uma flechada, eventualmente. Isso, cara, é questão de contexto. Por exemplo, tem uma hora que todo mundo se recupera a vida, então vai todo mundo pro saloon, né? Você vai lá, todo mundo ganha um de vida. As cartas bem contextualizadas, tem a diligenza, né? Como que é? Diligenza? Diligenza. É, a diligenza que você compra cartas. Isso, então faz como se fosse o comércio daquela época, sabe? Aquelas caravaninhas que saem de carroça. Eles fizeram bem, bem tematizado mesmo, assim, ficou bem interessante. Sim. Então, assim, é um jogo maravilhoso. O público aqui do Brasil, né, ele é fácil de encontrar, até porque tem a versão Pocket da Grow, que ela lançou em 2014. O jogo é de 2002, mas em 2014 a Grow lançou a versão Pocket. Ela só não tem aquele board, porque, assim, a caixa básica, ela vem com um board pra cada jogador, onde você coloca suas cartas de equipamento, sua vidinha com as balinhas e tal. Uhum. A única coisa que ele tira é isso, porque o core do jogo é tá ali, né? Você só pega a carta pra mostrar a quantidade de vida que você tem, mas não tem aquele boardzinho que cada um tem, que é bem bonito, tem uma arte fantástica. Tem umas artes, assim, que eu gostava muito, né? Que era uma que é meio azul com vermelho, assim, fica bem legal. Muito, muito maneiro. E não tem como jogar isso daí sem lembrar do Sunset Overdrive, não. Sunset Riders. Isso, Sunset Riders total, né, cara? Até faltou uma homenagem ao Cormano, né, pelo menos. Putz, Cormano era legal. Oh, o Cormano ia ser bem louco se tivesse, hein? Cara, é que assim, eu não sei se a pessoa que fez o jogo, né, tava com um feeling muito de pegar da cultura pop de videogame, né, mas perdeu a oportunidade aí. Acho que ele pegou realmente mais de filme, né? Sim. E da história em si, né? Tem que pesquisar mais a fundo cada personagem, porque com certeza cada um tem um background e só trocou o nome pra evitar encrenca, ó. Ou... É, copyright, tá? É, copyright eu não sei dizer, né? Porque às vezes é aquele negócio, né? Nomes e pessoas aqui citadas são meramente coincidência, né? O Zombicide faz muito bem isso aí. Exato. A gente não chega a falar, né, das cartas aqui, mas as cartas têm vários tipos, né? Tem equipamentos como cavalo, armas e tal, mas também tem algumas cartas bem inusitadas, como o barril, que faz muito sentido no universo de Bang Bang, Bang, né? Bang. Porque é aquela coisa que você tá se protegendo no meio do tiroteio e lá tudo é feito de madeira naquela época, era pouca coisa em alvenaria. E qual que é o efeito dele? Você tem que sacar uma carta do deck, da pilha, né, de compra, e todas as cartas, é legal isso, elas têm um naipe e um número. Sim, é um baralho normal, né? É um baralho normal. Baralho tradicional com os quatro naipes, né? Copas, ouros, sim, paus e espadas. E se você sacar uma carta de copas, você desvia daquele tiro. Então, se você não tem o Miss na tua mão, aquilo lá é uma oportunidade de você conseguir desviar daquele tiro. Então é uma chance extra de você conseguir se safar de um bang. com certeza. E além disso, também tem as cartas de prisão, né? O jogador tem que fazer um teste no mesmo sentido ali dos naipes pra ver se ele sai da prisão. Se ele não sai da prisão, ele só termina a jogada, o turno dele. E a carta também, uma carta caótica, né? Que entra, é a carta da dinamite. Porque daí ele brinca com essa questão do naipe. Porque essa carta dinamite, quem joga, coloca. Quando chega na vez dele na outra vez, ele vai lá, vai conferir aquela dinamite antes de passar a vez dele. E daí ele verifica se explode. Porque tem um intervalo de números de naipe que explode. De que é de 2 a 9. 9 de espada. De espada. Isso. Então pode causar 3 de dano. Então, pra um jogo que o máximo até a galera fica com 4, né? Às vezes tá com 4 de vida, você vai ficar com 1 de vida por causa de uma explosão de dinamite. Isso se você já não tomou um bang, né, cara? É. A chance de você morrer é absurda. E é legal que quando você joga dinamite, o cara que tá com o personagem de 3 de vida, ele já entra em pânico automaticamente, cara. Que tipo, ele não pode explodir. Ele tem que explodir em todo mundo, menos em mim. É morte certa, cara. Com certeza. E essa questão assim, porque você joga, você arrisca e você passa. Porque daí ele vai rodar toda a mesa até chegar em você. Tem muita chance de explodir no meio do caminho. Tem muita chance de explodir na tua mão, cara. O que isso é muito contextual. Também. Até hoje, nego, se explode com dinamite, cara. É incrível. Pior é a gente se explodindo com o rojão, né? Mas também. Tem mais uma carta que é muito legal, que é a Gatling. Isso. Que é justamente você baixar ela e ver todo mundo tomando tiro de graça. Ela é a mesma função do que o Saloon, que todo mundo vai no bar tomar uma e ganhar uma vida. Você dá tiro e todo mundo de graça também, cara. É muito legal. E você não pode defender. Sim, porque é uma Gatling. Se eu não me engano, só não toma o tiro dela quem tá na cadeia. É que tinha essa questão também, né? O cara tá na cadeia tomando tiro lá dentro. Não, tá na cadeia com cavalo, cara, com barril. Quando você joga os índios e você tá na cadeia, você tem que dar um tiro pra cima pra afastar os índios. Então o cara tá de boa lá preso, mete a bomba pra fora, dá um tiro pra cima, tudo boa. Agora que a gente falou a respeito do core do jogo, né, como funciona a questão dos três baralhos, o baralho de personagens, papéis e eventos, a gente vai citar as expansões do jogo, né? Tem várias expansões, são 12 no total, mas a gente vai citar algumas em particular. Eu e o Snake, acho que tivemos contato com as expansões, né, algumas expansões, né, Snake, com o Jonathan. Eu joguei só o Dodge City. Não, você jogou Rainun, eu vou te explicar por que você jogou Rainun também. O Excel não jogou nada de expansão, né? Ah, tá, é o Rainun também, isso. Não, esses outros não, eu joguei só o básico. Sim, a gente vai citar aqui 4 expansões. A primeira que a gente vai falar aqui é a Bang the Bullet, que é a versão mega bonita que vem com uma munição, né, gigantesca. O case dela é muito legal, cara. Cara, é uma bala, né, a gente vai falar bala, porque apesar de ser bala de chupar, mas foda-se. É uma munição gigante, assim, que vem já com o jogo base, com 3 expansões, que a gente vai citar algumas delas aqui, que é a Dodge City, a Rainun e a Fistful of Cards. Falando sobre Rainun, Rainun é uma expansão bem pequena, mas ela dá um sabor muito legal no jogo. Ela adiciona 13 cartas de eventos, que daí ela muda algumas situações do jogo. Elas vão te dar umas situações absurdas no jogo, né, Snake? Sim, cara. É situações do tipo, nenhum equipamento vale nessa rodada. Você tá com o cavalo, você tá com aquela Winchester, você tá atrás do barril, em cima do cavalo. É uma situação bem presente. Mas, né, o cara tá lá, todo equipadão, todo fodeirão lá. Não, e ninguém me pega agora e cai a carta justamente nessa hora. Aí é a chance de todo mundo mirar na cara dele e atirar. Essa expansão, ela é legal porque ela... A gente até fala alguma coisa do jogo, né? Porque o jogo, se você joga muito dele, como aconteceu pelo menos comigo, ele fica ruim de você jogar várias vezes porque tá, de novo, um bang aqui. Ela não, ela vai te dar uma questão de... O jogo tem uma variedade de situações. Várias situações, é muito engraçado, cara. Vale muito a pena pegar essa expansão. São 13 cartas no total, mas que cada rodada vai abrir uma delas ali e vai mudar algumas regras do jogo, sabe? A segunda expansão que a gente vai citar aqui é a Dodge City, que também vem lá no The Bullet, que é uma expansão que vai adicionar novos personagens. Além disso, você pode jogar com a expansão de 3 a 8 jogadores, porque você pode jogar com o segundo renegado no jogo. Lembra que a gente chegou a citar, né, no básico, você tem um xerife, 2 vices, 3 fora da lei e também um renegado, ali totalizando 7, e daí você entra com um novo renegado pra ir pra 8 jogadores, então ele adiciona novos personagens ali. E a última expansão que a gente vai citar aqui no básico é a Bang Gold Rush. É uma expansão que vai adicionar algumas mecânicas novas, 8 personagens, e ele tem um mecanismo novo jogo, que é o seguinte: cada jogador vai poder coletar pepitas de ouro pra comprar equipamentos, e esses equipamentos vão te dar novas habilidades. Não é necessariamente uma arma, entendeu? Você vai comprar um equipamento, vai te dar uma habilidade, por exemplo, dar dois bangs no lugar de um, entendeu? Aquelas coisas absurdas. Tudo bem que essa habilidade é uma bosta que eu falei. E além disso, no segundo mecanismo do jogo, uma vez que o jogador é derrubado, ele pode voltar como sombra, como se fosse a vez dele, e ele pode atrapalhar o jogo, sabe? Marroi, ratinho! Ah, ratinho. Então é tipo o famoso cuzão, né? Ó, eu saí do jogo, eu não tô mais jogando, mas eu vou zoar vocês aqui, só pelo Rui. Sim, é o famoso aquele que vai pra lan house, morre no CS e fica mostrando onde você tá, sabe? Morto não fala, né? Bom, agora a gente vai para as franquias que tiveram sucesso também com o Bang. Excel, quais franquias tiveram jogos da série Bang? Sim, claro que sim. Tivemos algumas franquias aparecendo aí, aproveitando isso. Tivemos o Bang Walking Dead, uhum, o Bang Halo e também o Bang Heroes of the Storm. Olha só que bacana. Faltou só o Bang LOLzinho, né? Seria uma boa. Só falando a respeito das expansões mesmo, o Bang The Walking Dead, ele teve muito sucesso, pelo menos lá fora. Aqui no Brasil é bem raro. A única vez que eu vi uma dessas caixas foi a do Heroes of Storm num evento aqui em Curitiba. Curitiba Lúdica, é, né? É, Curitiba Lúdica, exato. E a The Walking Dead, ela fez tão sucesso porque ela tem expansões e tal. A gente não chegou a pesquisar a respeito de como funciona a mecânica, mas talvez adicionou uma coisinha ou outra. Mas a questão de você pensar, em vez de você pensar como xerife e tal, você pensar ele como líder de colônias, né, digamos assim, igual no Dead of Winter, seria interessante, né? Tipo, você ter a galera... Ah, eu sou da mesma colônia que você, então você tem que meio que fazer a parada. O Halo também teve algumas expansões pra adicionar algumas armas diferentes, só questão cosmética. E o Heroes of Storm só teve um jogo mesmo e parece que não teve muito sucesso lá fora. Não fez sucesso nem pra quem comprou o Xbox, vai fazer, pô. Não, o Heroes of Storm, não o Halo. Ah, tá. É mais ou menos assim. É, também, né? Antes da gente pular pra umas variantes, que a gente vai comentar rapidamente aqui, eu queria perguntar pra vocês qual franquia da cultura pop que vocês gostariam de ver no Bang. Excel, você tem alguma ideia? Deixa eu pensar. Franquia que eu gostaria de ver no Bang, cara. Cães de Aluguel. Cães de Aluguel? Caraca! Caraca, agora... Cães de Aluguel? Puta, bicho, você desinteira? Nossa. Não, você pegou bem pra caramba, cara. Cães de Aluguel seria perfeito. E, claro, que já ficaria assim, pra mim, seria o Hateful... Como que é Hateful Eight, né? Puta, eu não vi esse filme, Hateful, cara. Hateful Eight seria boa. Cara, seria Hateful Eight é muito bom. É, o Snake não viu, assista, por favor, tá? Que é um filme excelente, né? Tarantino mandando meio como sempre, né? Mas se for nessa pegada, então, acho que seria então o universo Tarantino. Django ficaria legal, verdade. Bang Tarantino, cara, olha que louco. Bang Tarantino! Se você atualizar ele pra outros períodos de tempo, você poderia botar facilmente o Bastardos Inglórios. Também. Nossa. Sabe um que poderia funcionar bem? Esse aqui eu vou desenterrar, até porque você falou Bastardos Inglórios, me veio uma parada. Seria Bang Operação Valkyria. Putz! Nossa, cara. Cara, seria muito bom, porque, ó, eu sei que é errado o que eu vou falar, tá? Mas um jogador seria o Hitler. Aí teria outros personagens tentando explodir o Hitler. Então, peraí. Aí seria uma inversão, porque o Hitler seria o papel do xerife, digamos assim. Isso, é isso que eu tô falando. Porque ele seria o alvo exposto. Olha só. Funcionaria muito bem. Seria uma aplicação da história num jogo do Bang, cara. Funcionaria perfeitamente. Olha, as ideias são, no mínimo, interessantes, cara. É, ó, porque a gente teve, primeiro, a ideia do Snake, né? Que foi ali do Cães de Aluguel. Funciona muito bem. Até porque a questão dos agentes infiltrados e muita gente, né? Filme excelente, dica. O Excel disse mesmo até do... Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Eu falei do Hateful Eight e também falei da Operação Valkyria. E o Django Livre também. É, Django Livre, com certeza. Cara, Django... É que a gente falou, né? Não, é Bang Tarantino, né? O Django seria... O Django seria a carta perfeita pra substituir o Willy the Kid, cara. Certeza. Bem, Bem, agora então, pra encerrar, a gente vai falar rapidamente aqui sobre as variantes do jogo, que são das expansões, mas a variante do jogo em outras formas de você jogar o Bang, tais como o Bang Dice, né, Snake? Bang Dice, cara, é uma maneira muito divertida, cara, de jogar Bang. E rápida, né, cara? É, porque ele sana completamente a questão do downtime, cara. Porque são partidas de, no máximo, 15 minutos. A galera vai saindo rápido e o jogo acaba muito rápido. É muito bacana, cara, é muito legal de se jogar. É porque a gente não chegou a comentar, né, o tempo médio do Bang, que a gente comentou antes, ele diz 30 minutos, mas ele facilmente funciona uns 45 minutos até uma hora, dependendo do jogo. E o Bang Dice, ele, em vez de ter aquele que a gente falou, né, tinha três baralhos no Bang, que era personagens, papéis e eventos, esse substitui o baralho de eventos por 5 dados, que daí ele tem 6 faces ali, que representa cada uma delas um efeito específico, e você rola o dado parecido com o King of Tokyo, você rola uma vez, tem alguns resultados que travam ali. Então essa questão é bem interessante, né, até porque a questão das faces dos dados, né, tem a questão dos tiros de 1 de distância, 2 de distância, tem a dinamite, tem a Gatling, tem a cerveja, tem a flecha do índio, que é uma coisa bem interessante no jogo, até porque ele acelera o final do jogo, né, Snake? A flecha do índio, cara, ele é um caos, porque é aquele fator de urgência, cara, não pode sair flecha no dado. Sobra 2 flechas e você tá com 6, é o suficiente pra te matar. É que funciona assim, ó, as flechas, ela funciona assim, tem 9 flechas no centro da mesa, e conforme cada jogador tira a flecha, independente se ele vai rerolar aquele dado, ele tira a flecha ali, ele vai pescar uma flecha. Todo mundo vai fazendo isso. Quando o jogador pescar a última flecha do centro da mesa, todo mundo devolve a quantidade de flecha que tem e toma a mesma quantidade de dano. Nossa! É, vale ressaltar que a vida nesse do Dice é maior do que o do Bang de Card tradicional. Ele varia entre 8 e 10, né? 8 e 10. E o xerife tem mais 2 de vida, então ele pode ficar de 10 a 12. É bem mais folgado com relação ao tanto de dano. Só que se você tomar o azar de tomar tanta flecha, de você levar todas, um Bang que você toma e todas as flechas que você conseguir levar é o suficiente pra te matar por bobeira. Sim, e até porque você joga assumindo o risco, né? Fala assim, eu tenho uma flecha no centro da mesa, eu posso rerolar esse dado pra tentar dar um tiro em alguém. Então você tem a chance de você dar o tiro e tem a chance de aparecer aquela dinamite. É um jogo caótico, mas ele é muito divertido e ele tem a mesma essência do Bang. Só tira a questão burocrática do Bang, né? Que é a questão de você ter equipamento. Ele acelera muito, muito bem esse jogo. Que nem eu falei, essa questão do downtime, ele sana bem. Até mesmo a própria a partida entre os jogadores ali vai mais rápido, porque você não precisa ficar pensando, ah, eu vou jogar essa carta, eu vou equipar esse equipamento, será que eu jogo dinamite pra ver a barata voar? Não. Não, é tudo no dado. É tudo no dado. Então, a última variante aqui mesmo é o Bang The Duo, que eu joguei acho que uma vez. Eu não cheguei a jogar com você, né, Snake? Bang The Duo, a gente começou a partida, mas por motivo de força maior, a gente foi forçado a abandoná-la. É verdade. Mas assim, eu vou dizer, a ideia dele é muito boa, de fazer aquele duelo entre os personagens, mas pra mim, o flow dele, né, tipo, o fluxo do jogo, ele não me cativou. Assim, eu tenho o jogo aqui comigo, eu comprei. Eu fui jogar eu joguei 2 vezes, acho que eu joguei uma vez com o Luke, uma vez com o Hot, e quase joguei com o Snake. E mesmo assim, ele não cativou. A ideia é muito interessante, é só pra vocês entenderem. Cada personagem fica com um lado fora da lei, um lado representante da lei ali. E você compra 2 personagens, que você vai deixar um ativo e um na retaguarda. Além disso, você tem 2 cartas de personagens que ficam pra compra quando um desses morre, substituir. E o objetivo do jogo é você eliminar todos do outro jogador. É, você tem umas cartas, você equipa o seu personagem, aí você pode equipar armas, e cada lado, por exemplo, o lado do fora da lei, ele tem um deck mais voltado pra trapaça, pra você descartar, fazer a cara descartar a carta, pra dar uma facada no cara, tem faca no jogo, entendeu? O lado dos mocinhos é um baralho mais de incrementação de equipamento, você vai melhorando seus equipamentos e tal. Então, essa questão até que é interessante você tematizar, né? A questão de tem quem de equipamento, quem trapaceia, né? Os jogadores, eles têm os personagens ativos e reativos. Quando você joga uma carta pra dar um tiro, você vai dar um tiro no único, que é o personagem ativo dele. Então, você vai lá, tem uma quantidade de vidas, o cara vai tomando e tal. Mas o fluir do jogo, não achei tão bom, assim. Ele ficou meio burocrático demais com as coisas que era pra ser mais simples e divertido, sabe? Bom, Então é isso, gente. A gente chega no final de mais um Jogatina BG Podcast. A gente não chegou a abordar todos os detalhes, todas as expansões, até porque é um jogo que já tá aqui no Brasil faz muito tempo, né? Quando a gente começou a jogar, foi um dos primeiros contatos que a gente teve com essa era moderna. A gente até falou lá no primeiro podcast. Uhum. Deixa nos comentários qual expansão que vocês mais gostam, quais variantes, né, do DICE, a versão DICE, que a gente não chegou nem a comentar, que tem, por exemplo, a The Walking Dead também. O Walking Dead, ele tá entrando numa versão de carta, a versão DICE, então ela se deu muito bem com a franquia Bang. Eu espero que chegue aqui no Brasil um dia. E se você curtiu nossas ideias pro Bang com novas franquias, então faça aí com tudo que a gente falou, né? Brincadeiras à parte, eu falei da parte do Hitler, mas leve como uma brincadeira, não é pra de verdade, tá, gente? Não somos simpatizantes. Não, a gente só falou só a questão histórica mesmo da Operação Valkyria. Quem não conhece a história, vai lá e estude, que é muito interessante essa cara, parte. Cara, mas isso é uma coisa. E tem filmes interessantíssimos sobre isso, inclusive. É a história, cara. Não é porque você tá citando alguma coisa que você tá simpatizando com aquela coisa. É meio delicado você se pôr no papel, entre aspas, do vilão, mas tendo conhecimento daquilo que você, daquilo que aconteceu, você tem noção de não poder repetir aquilo. Com certeza. Então fica aí a reflexão, aprenda com os erros dos outros, tá? Exato. Sim. Bom, então só pra encerrar aqui, eu não vou fazer isso regularmente, mas eu quero que, Excel, uma nota de 0 a 5 balas, quantas balas você daria para o Bang? Cara, o Bang tem todo aquele quê nostálgico de ter sido o primeiro board game dessa nova geração que eu comprei, então eu vou ter que dar 4 balas pra ele. Não dou 5, porque eu só joguei ele sem a expansão. Sim. Se eu tivesse jogado com a expansão, possivelmente ele teria ganho 5. É, Snake, quantas balas você daria para o Bang? Eu dou 4 balas cheias e uma de festim. Olha. Porque, em termos gerais, o jogo básico, se fosse analisar só o jogo básico, eu daria um 3. Porque ele é bom no que faz, só que com o tempo ele enjoa. Mas com as expansões e com as outras variantes de jogos, cara, ele ganha esse 4,5 aí, porque ele dá um replay maior e melhor, e mais rápido. Até mesmo na versão de carta com as expansões, o downtime não é tão grande, porque daí quando começa a morrer o pessoal, morre todo mundo uma vez, né? Eventualmente vai acontecer de um cara sair mais cedo da mesa, e ele vai ficar meio por fora da partida, mas ainda assim é legal você tá acompanhando o jogo dos outros e ver os outros se ferrarem, as consequências que aquilo pode trazer, mas é um jogo muito bom, cara. Dá um bom party game e dá um bom... Se você for se focar pra uma partida hardcore, também dá pra fazer uma partida bem hardcore. Bom, vou dar 4 pra esse jogo, mesmo com a variante, assim, do DICE. No geral, um jogo extremamente divertido, um bom jogo de início, né, de você ter, iniciar sua coleção, se você não... Um ótimo jogo pra introdução. E ele é bom que ele é um party game, ele é legal tematicamente falando, é barato aqui no Brasil, se você pegar a versão Pocket, que acho que não passa de 15 reais se você achar alguns lugares. E até acredito que as cartas são do mesmo tamanho, né, então... Caso você queira experimentar. As cartas são do mesmo tamanho. Não tem nada diferente. Só não tem um board de jogador e a caixinha maior. Só isso que não tem. E é em português. Em português. Mas as cartas são bem autoexplicativas. Não tem muito segredo. Porque eles trabalham bem a iconografia deles. Sim, exatamente. Bom, então, gente, é isso. A gente encerra aqui mais uma edição do Jogatina BG Podcast. Se vocês curtiram, né, deixem nos comentários que a gente abordou até agora. Siga a gente nas redes sociais. Tem vídeos que a gente publicou durante essa semana. Tem vídeos interessantes. Então assine o canal também. Aqui no Ludopedia tem o nosso canal do Jogatina BG, então você fica atento em qualquer publicação que a gente faz, seja de vídeo ou seja de podcast, certo? E temos agora oficialmente o Snake como membro também do podcast. E demorei 20 anos pra comprar um headset vagabundo, mas tamo aí! É só por causa disso. E por conta disso também, o Snake, ele gravou também comigo uma partida de Star Realms. Nossa, Star Realms. Star Realms. Star Realms é boa. Realms da Estrela, não, pera. Star Realms. E foi bem divertido, né, Snake? Foi massa, eu ganhei. Então confiram abaixo aí. Então é isso, gente. Aquele abraço a todos. Então a gente se vê na próxima edição. Nos vemos no próximo turno. Até o próximo level. Took your love for granted. Know the things you said to me. Let my heart.